Está chegando o fim do mundo. Eu falo isso é para o seu bem, irmão. Pra que levar a vida inteira pensando besteira, não sabendo o que fazer quando você vira refém. Eu não quero vê-lo matar, não quero ver a sua mãe chorar, irmão. Pra que levar a vida inteira pensando besteira, não sabendo o que fazer quando você vira refém. Está aí procurando uma resposta. Estou aqui te fazendo uma proposta. Ei, cara, então se ligue, não procure o mal. Entenda, esse é o pecado, pode ser fatal. Fora Deus, que olhe pelo seu. Eu não conseguir encontrar o caminho seu. Já se foi mais um que não me ouviu. Eu imploro a Deus, que olhe pelo seu. Eu não conseguir encontrar o caminho seu. Já se foi mais um que não me ouviu. E novamente eu vou falar. Quero ver o seu irmão chorar também. Pra que levar a vida inteira pensando besteira, não sabendo o que fazer quando você vira refém. Você não sabe o que fazer, irmão. Esqueça o mal, entregue o coração pra Deus. Pra que levar a vida inteira pensando besteira, não sabendo o que fazer quando você vira refém. Tá aí procurando uma resposta. Estou aqui te fazendo uma proposta. Encara, então se ligue, não procure o mal. Entenda, esse é o pecado, pode ser fatal. Fora a Deus, que olhe pelo seu. Eu não conseguir encontrar o caminho seu. Já se foi mais um que não me ouviu. Eu imploro a Deus, que olhe pelo seu. Eu não conseguir encontrar o caminho seu. Já se foi mais um que não me ouviu. Sentimento de uma vida que ainda vai ter um sentido. Regeneração de amigos e de muitos inimigos. Que são perdidos nesse mundo de ilusão. Será que travesti? Será que existe a lei do cão? Meu irmão, eu te pergunto se tu quer mudar essa vida. Eu te pergunto se algum momento você parou e leu a Bíblia. Será que é tão difícil de parar nesse momento? Será que é tão difícil de lembrar do deter? Deixar o lado abandonado, cumprindo a sua pena. Sem ódio nenhum e muito medinho de pena. Então será que foi o seu destino? Então será que foi um ato de bandido? Esforçada, dedicada, a vida na favela. Virou sua grande treta, a vida que era bela. Curtiu o movimento, cometeu um aterrado. Por causa de besteira, agora está no chão gelado. Olha, cê sabe, recomeça o pesadelo. De olhos abertos e continua o desespero. De olhar para a janela e ver o sol nascer quadrado. De quem será que a culpa se você não é o culpado?